Tape. Bem-vindos a Basilônia. GW Beats. Tamo junto. Se liga só. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Melhor assim do que ser apunhalado. Se isso durar até o fim, já tô acostumado. Pensando nos fatos que me mantêm salvo. Dessa vida é dura caminhada. E quem tem pressa come cru nessa jornada. Eu vou fazendo a diferença dessa estrada. E pra chegar no topo é preciso sair da vala. Cauteloso sendo sádico como os políticos. Meu raciocínio é perspicaz, prático e analítico. Indignação me deixa num estado crítico. Eu quero saber como achar a paz de espírito. Mas o bicho da cidade onde o ódio cresce. Sociedade preparou o crime, o homem o comete. Fazendo meu rap ninguém se mete. Desde moleque vendendo back pra gravar minhas track. Vivendo a vida eu tô bem assim. Rico culturalmente correndo atrás do din. Vivendo a vida eu tô bem sossegado. R.A.P. meu precioso trabalho. Vivendo a vida eu tô bem assim. Rico culturalmente correndo atrás do din. Vivendo a vida eu tô bem sossegado. R.A.P. meu precioso trabalho. Atenção quando na cidade vago. Madruga vivida, relatado no meu quarto. Caderno com versos que fazem um estrago. Acendendo incenso dentro do forró trancado. Os pano largo faz parte do cotidiano. Pregar a união, paz e esperança pra esse bando. Respeito é pra quem tem, mas todos somos insanos. Sendo paranista, coxa branca, atleticano. Seres humanos se matando por ambição. Pra quem cê vai votar é ano de eleição. De que vai adiantar, todo político é ladrão. Propina pra prisão, pago com dinheiro da população. Se quem tá errado está certo, errado está essa selva de concreto. Eu vivo por aí sendo condenado e julgado, mas tá aqui meu precioso trabalho. Vivendo a vida eu tô bem assim. Rico culturalmente correndo atrás do din. Vivendo a vida eu tô bem sossegado. R.A.P. meu precioso trabalho. Vivendo a vida eu tô bem assim. Rico culturalmente correndo atrás do din. Vivendo a vida eu tô bem sossegado. R.A.P. meu precioso trabalho.